Alô? Que pena. No momento não posso te atender, não. Mas não faz mal. Deixe seu recado após o sinal, o Plim Plim, que eu retorno. Enquanto isso, assista agora mais um campeão de audiência na ZYB 850, Rede Globo São Paulo. E um abraço para você.